ਮੰਦੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਵੀ parar pra não pensar, pra compensar, pra valer, parar pra não pirar, pra respirar, pra viver, parar pra não se atar, pra não se ater, só ao ter, parar para se ater, só ao ser. Parar sem o fazer, sem a fazer, sem dever, sem ver, mas que oração, mas que oração se dizer, orar de coração e saber entrar, se concentrar, se no ser. Pense o espaço e o pássaro lá, pense o parado no ar, pense o pairando, parando pra ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਣ ਬਿਠਾਵੀਂ।